Rádio Clube de Faxinal, frequência de 790 kHz, ZYJ 316, 2.500 watts de potência, falando de Faxinal para todo o Vale do Ivaí e Norte do Paraná. A maior potência do rádio no Vale do Ivaí. Estúdios e escritórios na Rua São Paulo 489. Transmissores na Rua Antônio Garcia da Costa, no Parque Industrial. Rádio Clube, uma organização Edson Silvalino. Informativo Coamo, o programa da família rural. Aqui, Rádio Clube de Faxinal, uma emissora com compromisso de levar até você a boa música, o melhor da informação, sempre que os fatos acontecem. Clube, uma organização, Edson Silvalino. Vem aí, mais um campeão de audiência. Acompanhe agora pela Clube as primeiras informações do dia, entrevistas, comentários pela cidade e região. Para começar o seu dia bem informado, cafezinho no ar a partir de agora. Muito bom dia, 7 da manhã, 13 minutos, no ar o seu Café e Notícias na edição de hoje desta quarta-feira com informações, né? Notícias. As principais informações do rádio para você que acompanha o rádio, aqui pela Clube principalmente, nesta manhã, e o nosso cafezinho na edição do dia de hoje. Muitas informações por aqui você vai acompanhar. Previsão do tempo, vamos falar da previsão do tempo também, para você que está aí acompanhando, principalmente, né, o rádio nesse exato instante, nos prestigiando na manhã. Você cooperado da Coamo, que estava sintonizado com a Rádio Coamo agora de pouco, e aí a gente vai seguindo com a nossa programação agora com os principais destaques e informações da nossa região Vale do Ivaí. Te convido para ficar ligadinho com a gente aí, acompanhar alguns dos destaques, né? Rádio Clube AM de Faxinal 790 kHz, a voz forte do Vale do Ivaí, direção geral Júlio César Silvalino. O milagre de Natal está no sorriso que encontramos nas pessoas andando nas ruas, nas crianças brincando. O milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz, pois milagres existem, existem sim, principalmente com tamanha bênção de Deus. Feliz Natal e próspero Ano Novo! Mensagem da Triunfo Pneus aos seus amigos, clientes e funcionários. Chegou o Natal, que alegria! As casas estão enfeitadas, as ruas iluminadas e todos se organizam para esperar o grande dia. Mas que a maior celebração é o presente deste dia. Seja o amor cultivado no coração de cada um. Feliz Natal e próspero Ano Novo! Mensagem do vereador Carlinhos do Cantinho do Coração aos amigos, familiares e munícipes de Faxinal. Sindicato Rural de Faxinal, oferecendo serviços aos associados, folha de pagamento rural, declarações de imposto de renda, pessoa física, ITR, contrato, certidão negativa, e também possui tratores de esteira, pá carregadeira e caminhão prancha e caçamba, prestando serviços aos produtores rurais, e oferece mais de 230 cursos em parceria com o Senar. Sindicato Rural de Faxinal, servindo o produtor rural. Eu tenho o primeiro intervalo e já na volta eu retorno trazendo as principais notícias para o dia de hoje. Bom dia, 7 horas e 17 minutos. Você de Faxinal e região pode contar com o bom atendimento da Casa do Pescador. Lá você irá encontrar molinetes, carretilhas, barracas, redes e tudo o que você precisa para a sua pesca em geral. Também trabalhamos com vendas de armas pelo Exército e Polícia Federal, concessão de CR para caçadores e atiradores, renovação de registro e transferência de arma de fogo. Faça uma visita e fale com Fagundes, na Rua Santos Dumont, número 640, fone 043-99929-9538, aqui em Faxinal. A Cocari, cooperativa agropecuária e industrial, deseja um Feliz Natal a todos os cooperados, produtores, colaboradores, fornecedores, parceiros e comunidade. Que seja um momento especial para celebrarmos os frutos que semeamos ao longo de 2021. Um trabalho com muita cooperação, grandes desafios e importantes conquistas. Que o ano de 2022 seja ainda mais abençoado e nos traga saúde, harmonia, paz, boas safras e prosperidade. Cocari, sempre ao lado das famílias do agro.